Van 3153, contato radar, subo nível 360, saída da El, transição Blast. Dael Blast, por gentileza, por hoje, Dael. Autorizado. Obrigado. Salvador, Eco, Juliette, Eco. Prossiga, Eco, Juliette, Eco. Agora na magnética, 125, vai prosseguir por mais 50 milhas, ok? 125 por quantas milhas? 50 milhas. 125 por 50 milhas, Eco, Juliette, Eco, controle consciente. Obrigado. Valeu, 3597 para o táxi, está com 89 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna com 20. 89, com 20, qual a autonomia? 0355. 0355, autorizado o táxi, direita alfa, ponte para no 0 na Charlie, torre 186, ajusta no 0 no 4. Positivo, direita alfa, Charlie, ponte espera 186, 10 no 4 no ajuste. 3597. Amanhã é 35 no 7, um ótimo voo e bom final de semana. Obrigado. C09, copia? Copia, né? C09. Rodou Brasília autorizado 340, aerovia up Zulu no 7, decola down no 0, curva à direita, subida gole, transição ofito, código 5463, frequência do controle 199, decimal 35. Zulu 19. A saída será gole ofito, decola down no 0 com curva à direita, 5463 transponder, 1935 controle. Confirmando a aerovia, peso 1-7. 709, correto, 01 no portão, pole position, pronto para o pushback, acionamento. Será, 709. Para o táxi, o Papa Romeo, Mike Tango Lima, estamos com 5 a bordo, com 4:30, alternando São Luís. Confirme a linha, decola de imediato, separado. Positivo. Seguinte, autorizado a alinhar e decolar sem parar, do pista 1-0, vento 180 graus, 0 menores. E alinhar e decolar da pista 1-0, 3-5-3. Torre, Salvador, bom dia, gol 922, passou em Serra. 1922, centro tráfego, aguarde pista livre, vento 180 graus, 0 menores, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, aguardando a operação de pouso, 922. No 53, passa nível 100, chame Recife no 288, alterna 1264. 288, 264 com Recife, obrigado, tendo bom dia, 3153. Bom dia. O 922, autorizado pouso 90, 180 graus, meia dúzia nós. E pouso na 10, o 922. Torre Salvador, muito bom, Badeia. É o Papa Romeo, Mike Tango Lima, no Pão de Espécie. Mike Tango Lima, após pouso do gol na curtíssima final, autorizado a Leia manter, cabeceira 1-0. Vai a Leia manter, observando o Mike Tango Lima. Acionamento, portaria. controle 119 da Sinal 35. Sinal 35. Pareza 2. Gente, Papa Papa Eco Serra Serra, decolado da Odebrecht, confirme agora o seu destino. Impossível compreensão. Pausadamente, seu destino, Eco Serra Serra. É o Papa Tango Hotel Lima Tango, senhor. Tá com destino a Vera Cruz. Então, do heliponto da Odebrecht para Vera Cruz, ciente. Prossegue, prossegue pela linha do litoral, informe passando através do farol da barra, Hotel Limatão. Hotel Limatão, mantenha o transponder 0115, senhor. Positivo, 0115, 500 pés visual. Hotel Limatão. Mike Tango Lima, autorizado a colar, pista no zero, vento 190 graus, 059. Iniciando, Mike Tango Lima. 135 no 7, cruzou 40. 135 no 7, contato radar na decolagem, tubo nível 360, saída Golio Fito. 360, Golio Fito. Hotel Lima Tango, confirma a altitude que mantém. Número 2, puxa. Gente, é o número 2 no setor, a aeronave à sua direita da web no pontão 1 já iniciou o pushback. Após o início do táxi da mesma, está autorizado o seu pushback e acionamento, correndo com a equipe de solo. Gente, após o web autorizado, 3179. Matão, controle de forma tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas, com o mesmo rumo, o Serra Quilo, 76, mantém 500 pés. Tá ciente, porém não tá visual, é o Limatango. O meu Mike Tango Lima, decolou 55, chama o controle 119 da Sinal 35. É 935, obrigado. Bom fim de semana. Finalmente. Controle, é o Papa Romeo Mike Tango Lima, decolou as suas coisas. Papa Romeo Mike Tango Lima, contato radar, suba nível 280, saída Momo, transição Fruit Flock. Ok, Momo Flock, há possibilidade de voar Flock? Aguarde coordenação com o centro. Três, cinco, um, sete, passa nível 110, chame Recife 1288, até 1264. 288, 264. Juliette, 922. Mande a posição e aguarde, seu portão 04. Voo 922. Ok, aguarde a atualização 922. 379 na escuta. Prossiga 79. E depois o tráfego da web, que está finalizando o pushback, eu irei ingressar via Juliette, seu portão 4, a aeronave da Gol, que já está na Juliette, para o portão 4. Após o Gol, aí o senhor inicia o seu pushback, ok? Ok, então após o gol inicia o 3179. Ataque Subjet 6709 com 80 a bordo, 3,56 de autonomia, alterna confirma. 50, 3,56 com fins, direita, alfa, no ponto de espera da 10 na Charlie, chamar a torre 186, o ajuste no 04, Webjet 6709, bom voo e ótima semana. Direita Alfa, Ponte Pera 10, 186, 6709, 2014. Muito obrigado, igualmente. Foi Paraná 922, atende para a nave Object Taxi, após prossiga Juliette, portão 4. Juliette 04, centro do Web 922. Ponto de espera, Webjet 6709. Mantenha. Não escuta. Prossiga. Autorizado, ali ainda decola pista no zero, vento 180 graus, 05 nós. Ali decola no 06709. Papa Romeu, mais Tango Lima, passa nível 120, chame Recife 12545, alterna 12685. 12545-2085, obrigado, bom trabalho. Objeto 6709, decolado de Salvador 02, controle 119.35. 0935, 6709, bom dia. Juliette, eco, prossiga. Sobre Salvador, objeto 6709, saída agora. Por até 20 milhas. Web 6709, contato radar, suba nível 340, saída agora e o fito. 340, Golio Fito, autoriza para onde eu fito. Mantenha o PC da saída, Web 6709. Será. Papa Tango, Eco, Juliette, Eco, controle, prossiga. Solicita a curva esquerda na magnética 070 por 20 milhas. 070. Afirmativo, magnética 070 afastando 20 milhas. 070 por 20 milhas, Eco, Juliette, Eco. Juliette, controle. Bruno, chamou o Eco Juliette. Afirmativo. Faça um teste na frequência 118.95, a Torre Salvador, e depois volte para a nossa frequência. 118.95, depois para o cheque. Confirme quem chama Antônio, o Papatango Eco, Juliette Eco. Gente, para cheque de frequência, 1234-4321, como recebe a torre, o Eco, Juliette Eco? Gente, Eco, Juliette Eco, retorna a frequência do controle, 109.35, grato. Gente, grato, o Eco Juliette Eco. Para o táxi, 99.430, alterno Galeão. 3179, autorizado táxi via Índia, esquerda Alfa, ponto de parada 10, chamada Torre, 118, decimal 6, aqui, negar, 10014. 10014, 18614, 3179. A709, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 1264. Recife 1288, 1264, 6709, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, então 3179. Da 3179, chamou o próximo ponto de espera. Salvador, da 3179. Da 3179, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de través. Vento sul agora, com 05 nós. Gente, autorizado alinhar e decolar no 03179. Salvador, bom dia. TAM 3663, cruza 180 para 130, com informação Juliette. TAM 3663, o sinal de identificação, chegada Bonf, desça nível 040. Chegada Bonf, nível 040, solicita fazer o GPS da RNAV, pista 10. Controle de centro da RNAV, aguarde autorização. TAM 3663. Livre decolagem, pista no zero, vento permanece de través, sul, 190 graus com 05 nós. Pista 3279 iniciando. Salvador, dando 3663, novamente na sua escuta, cruzando no 40. Controle ciente, dando 3663, grato. Siga Eco, Juliette Eco. Agora solicita a curva à esquerda na maquinária de mais médica 295, está passando por mais 295? 295, afirmativo. Quantas milhas? Está passando 50 milhas. 295 por 50 milhas, a Eco, Juliette Eco. Então, 3179, contato radar, nível 340, saída da EL. Da EL, 340, 3179. Salvador, eu tenho 3663. Siga. Uma pequena formação ali, próximo, entre Bombe e Pelô. Seria possível nós voarmos na proa do Serra Vitor 366? Então, 3663, para dia de formação, autorizado voar na proa 205. Ok, então voa na proa 205, então 3663. Salvador, Mark Extra Charlie. X-Ray Charlie, 3179. Porta 38, passando 03, colou 09. POB 91, atraso com carregamento. Desculpa, não entendi. Tá, 3663, completando o desvio, pode voar na proa da posição Pelô? Autorizado, tá, 3663, na proa de Pelô. Proa de Pelô, 3663. 1605, controle. V63, aposto Pelô, desce para 2500, ajuste no 0 no 4, autorizado R-Nave, reporte CA Victor 366. 7, aposto Pelô, desce para 2500, autorizado R-Nave, CA 3663. Pegou no 605. Chame Torre Safador na frequência 11895 para teste. 1895, vai chamar. Número 05-1234-4321, como recebe a torre? Grato, retorna a frequência do controle, 109.35, grato. 31179, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 1264. 288-264, alterna 31179. 605 de volta já. Suficiente, gol no 605, grato. 605, por isso um pequeno desespero aí, evitar uma formaçãozinha aqui à frente. Qual proa e por quantas milhas? Proa 210, aproximadamente, até a lateral da posição bomba. Autorizado, voo no 605. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3304, transfere a informação de Olhedo. TAM 3304, acena identificação, chegada a Bonf, desça nível 050. 050, TAM 3304. Voo no 605, reautorizado, nível 040. Reautorizado, 040, 605. Controle Alfa, Alfa Delta. Prossiga Alfa, Alfa Delta. Onda na Goiânia, Trindial, esquecida. Alfa Alfa Delta, acena identificação, chegada Bonf, desça nível 060. 060, acionada gente. Siga Eco Juliette Eco. É o Eco Juliette Eco, vai cancelar o plano de instrumento, o aerolevantamento, solicita seguir visual pelo para posição forte, já no ideal de descida. Gente, Eco Juliette Eco, o plano modificado Zuno 8, desça para 1500 pés e ingresso no corredor forte. Descendo para 1500 pés no corredor forte, o Eco Juliette Eco. Efetuando um pequeno desvio à esquerda, proa 205 por 20 milhas. 205 por 20 milhas.